Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. E hoje nós vamos trabalhar os acordes através dos números, né? A gente vai montar os acordes sem precisar desenhar o braço do violão. Fica muito mais fácil no caso, porque é só você olhar o número, né, e tocar no braço do violão. Na aula anterior, no caso na dica anterior, a gente já aprendeu como encontrar os números no braço do violão. Inclusive, eu vou deixar o link logo aqui em seguida. Eu escrevi acesse aqui, né? Caso você não saiba, aí você vai clicar, vai te levar a uma página aqui no blog, onde tem a dica anterior que eu falo a respeito das numerações no braço do violão, como encontrar as notas através dos números de uma maneira bastante tranquila. Aí depois você volta aqui. Caso você já entenda como trabalhar os números, se você já acompanha o blog, então você já sabe. Aí não tem problema nenhum, já pode ir direto, né? Não há necessidade de eu tocar o violão, né, os acordes. Por quê? Porque já está tudo escrito, né, tudo certinho aí, os desenhos dos acordes. Então é só você olhar os números e montar os acordes. Mas eu vou dar exemplo do acorde de Dó maior, onde você vai colocar o dedo 3 da mão esquerda na quinta corda, na terceira casa, depois vai tocar o 30, né, que é solto, o 21, apertar com o dedo 1 da mão esquerda na segunda corda, na primeira casa, e o número 10, corda solta. Então você vai tocar essas quatro notas, né, ao mesmo tempo. Aí você observa na imagem que todos os acordes, eles estão as numerações estão na vertical. Isso quer dizer que você toca de uma única vez, né? Você monta o acorde e você não vai tocar uma nota de cada vez. Você vai tocar ao mesmo tempo. E logo a seguir eu escrevi uma escala de Dó maior e uma escala de Lá menor em números. Aí sim, está na horizontal, você vai tocar uma nota de cada vez. Ok, pessoal? Então, tem uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui, é o seguinte: quando você estiver tocando os acordes, né, montar o acorde, entender direitinho, é repetir várias vezes e cantar o nome do acorde. É muito importante você cantar o nome do acorde, porque ou você vai acabar decorando o som de cada acorde. E quando você escutar alguma música, você já vai saber que acorde o pessoal está usando, né, para poder tocar a música. E isso facilita também quando você estiver fazendo um acompanhamento, né, ou tirando uma música de ouvido, vai facilitar bastante. Outro detalhe é a improvisação, trabalhar a improvisação, né? Nos acordes, né, pessoal? Você pode tocar os acordes, inventar uma melodia e tentar acompanhar. E na parte da escala, que está mais abaixo um pouco, e que eu escrevi os números, o que acontece? Você vai misturar os números da escala, né? Os números. É a partir do momento que você mistura os números, você tem intervalos. E esses intervalos você vai acabar criando frases musicais. Isso é interessante porque se você cria o hábito de fazer isso todos os dias, vai ser uma coisa fantástica, né, no teu aprendizado, porque a improvisação é uma das melhores ferramentas para quem está iniciando nos estudos do violão. E também incentivo você a ir aqui na lateral do blog, onde tem categorias e tem muito material didático, né? Então, se você precisa de algum tipo de técnica específica, por exemplo, um dedilhado, você vai encontrar na lista, né, que está aí na categoria. E se você quer tocar uma sequência de acorde específica, também está. Ok, pessoal? E convidando você para visitar meu canal lá no YouTube, onde você digita na busca do YouTube Professor José Conceição, vai aparecer minha foto. Aí você clica, vai lá no meu canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar no canal, porque a gente tem o um canal no YouTube e também aqui o blog para oferecer sempre um material de qualidade e bacana aí para vocês estudarem em casa pela internet e conseguir tocar o seu violão e as suas músicas preferidas, né? É uma coisa bacana quando a gente consegue realizar um sonho e a gente tem um sonho de tocar um instrumento, a gente acaba aprendendo de uma maneira mais tranquila e melhor, né? Porque é no conforto da casa da gente. Ok, pessoal? Então, toda semana, né, eu estou postando material didático aqui e também lá no canal do YouTube. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.